Já passei da cachoeira. Brabo dos paredão, vai, vamos. Novinha quer sigilo, tá quicada em off. O bro tá aqui em casa, tu já tem o dia de sorte. Bolo tá com tudo, só não pode fazer barulho. Fazer barulho, então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar. E toma caladinha aí. Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar. E toma caladinha. Bota, bota, bota, bota, bota. Já posei da cachoeira? Alvinha, rua. Shopping Car, Campina Grande. Já posei da cachoeira? Novinha quer sigilo, daqui cada em off. O bro tá aqui em casa, que o jeito e o dia de sorte. Vou colocar com tudo, só não pode fazer barulho. Vou colocar com tudo, só não pode fazer barulho. Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar. E toma caladinho. Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar, toma, toma, toma. Então bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar. E toma caladinha. Então bota, bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar. E toma caladinha. E a pozinha da cachoeira. O Brabo dos Paredão. Atualizei. Tchau. Daqui a um jeito. É possível.